Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Pluto! Pluto! Pluto, vem aqui! Vem aqui, escutar o chorume! Frieza, você matou o chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! Vem aqui que o titio vai ensinar o que é ensinar! Queiro de lixo! Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Conecta-me! Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpa pela bagunça, mas está no ar o seu podcast dominical, Chorume, e é aqui do meu lado esquerdo, ele, Fábio Porchat do interior, Wesley Zop. E aí, cambada? E aqui, o homem que ele está um pouco deprimido, porque tirou a bola esquerda, aí você vê que ele já não está mais com aquele ânimo, que não tem mais... Confiança no que fala. Gabriel Asmar. É um prazer estar aqui de novo, vivo ainda. Achei que isso não fosse possível, depois removeu a bola esquerda. Sim, a esquerda que é a xodó, todo mundo gosta mais da esquerda. Mas agora você só tem uma bola central, né? Sim, só uma central. Que ela cai, né? Interessante, né? Fica tudo equilibrado, né? Sim. Só queria fazer um adendo. Que no post que foi publicado, explicando o motivo de não ter gravação, eu queria desmistificar uma coisa. Eu não tenho uma tatuagem de terço no ombro. É isso aí, o resto é verdade. Sim. A tatuagem foi feita no Photoshop. Isso. Né? O resto é verdade, até os peitos. Não, a tatuagem foi feita de rena na hora, lá na bota. Sim, não, o médico, lembra? Ah, já terminei o saco 30 minutos mais cedo, vou fazer a tatuagem. Eu achei que eu ia receber alguma visita hospitalar, recebi dos tatuadores da alegria. Que fazer tatuagem de rena em doentes. E como convidado aqui hoje, ele que dispensa apresentações, você não sabe, mas é a primeira voz que você já ouviu nesse podcast. E no mundo. E provavelmente no mundo. Ele, o Guilherme Briggs do interior, que faz aí a vinheta de abertura do podcast. E também na hora as vagas é o meu irmão, Matheus. Olá, pessoal. E ao infinito. E além... Igualzinho, né? Igualzinho essa imitação do Woody, né? Não, é do Woody, não, é do porquinho. Nem todo mundo sabe fazer. O Pato Donald. O Patolino, né? Esses caras não assistem desenho, é duro. E estamos aqui com Wesley Zop, o nosso literário. Wesley Zop, recebemos e-mails aí... Essa semana ou não? Recebemos milhares de e-mails. Caramba, milhares de e-mails? Centenas de milhares de e-mails. Caramba! Mas leremos apenas um. É, tem que ler apenas um. Leia, que foi o primeiro. Leu o que você... Não, o primeiro não. O que você julgou mais importante aí. Sim, o que eu julguei mais importante. É de Registro BR... Olha só, hein? Olha o nome do cara. Enviando um boleto pra gente sobre o domínio chorume.com.br. Teremos que pagar isso. Não sei como isso, o Registro BR vai melhorar o nosso desempenho no podcast também. Não sei. Mas fico feliz porque já somos conhecidos. Se ele comentou do site, é porque tá. Tá dando certo. Pelo menos ele entrou lá, né, pá? É isso aí. É, conforme, ele trollou. Conforme você fica famoso, você vai aumentando as contas. Gabriel Asmar, hoje aqui, qual é o tema para quem tá ouvindo aí? Olha, eu não sei porque eu fui chamado nesse tema, eu não me encaixo. Não, se encaixa muito bem. Não me encaixa, não. Começou não sabendo por que tá aqui, então se encaixa. Mas hoje falaremos sobre vezes que fomos burros. Às vezes que fomos burros, e olha que é muitas vezes você parava pra pensar. Acho que vai ter 4 horas esse episódio, então. É, eu só vim pra comentar as histórias de vocês. Claro, claro. Sim. Ah, eu Nunca tive essas vezes aí, porque sempre foi um negócio contínuo. Não é vezes, é uma vez. É uma vez só. É uma vez. É uma vez. Não tem mais que isso, é só isso. Teve uma vez que eu fui burro, quando? Na vida. Tipo assim. Quando? Do nascimento à morte, isso já da prestação de conta. Né? Sim. Quando você foi burro? Foi quando nasci. Começou lá. Como é? Talvez antes até. Se parar pra pensar, fui bobo. Então fiquem aí com o nosso podcast sobre as vezes que fomos burros. Puta cheiro de bosta! Então, estamos aqui para abrir a comporta, a comporta que escorre todo o churume do nosso cérebro e a gente despeja sobre o ouvinte as vezes que a gente foi burro. É difícil pra gente, porque quando você é burro, muitas vezes você percebe o ato da burrice. Então, às vezes é na hora, às vezes é dali um dia, mas a burrice, assim, ela vem... A vida vem atrás de você e fala, putz, você foi burro. Quando é na hora, às vezes você até continua fazendo o que você tá fazendo, porque você já foi burro. Então, pra não se passar de tão burro, fala que você tenta criar um contexto ali. É, às vezes você tenta ali. Então, mas você foi burro. Essa é sua maldição. Pra sempre vão lembrar. Oh, lembra quando você foi burro, não sei. Uma vergonha na tua vida. É uma mancha. Vergonha pra você, vergonha pra sua vida, vergonha pros seus filhos. Você vai ser burro. E antes do ato, você pensa que ia ser uma coisa sensacional. Né? Não, não. Às vezes você até pensa, como ninguém nunca pensou nisso antes. E faz. Você fala, Einstein morreu, ficou eu. Você pensa. É a sucessão natural. É, então você... Wesley Zop, começa aí. Você que é o... É você que vive mais do que os outros, né? Você que é infinito. Você. Vou levar como elogio. Por consequência, você tem. Por média aritmética, você tem mais chances de ter sido burro na sua vida. Você, que infelizmente, não é o sucessor do Einstein, porque você já era vivo na mesma época. Exato. Não é encarnação, né? Não tem como ser. Desafia as leis darwinianas aí. Exato. Você conta lá aquela vez que você quebrou o nariz da esfinge no Egito Antigo. Conta lá. Querendo me equilibrar em cima. Sim. Não foi eu, já falei. Tá tudo bem. Bom, vou contar uma situation. Não sei se vocês entendem em grego. Né? É, não. É que eu... Acho que é uma vez que eu mais me envergonho da burrice na minha vida foi esse ato. Que eu vou começar com ele, que assim vocês já vão se desprendendo da vergonha que vocês têm de alguma coisa. Tava, eu tinha uns 6, 7 anos. Tinha um amigo meu da escola, tava em casa. E... minha mãe me deu um pacote de bolacha pra dividir com esse amigo. Falou assim, ah, comam bolachas aí, né? Sim. Falei, nossa, que beleza, né? E só que é um pacote que já tava aberto. Eu fui contar as bolachas, tinham 7 bolachas pra dividir em 2. Não dava. Impossível. Não dava. Porque número ímpar é impossível. Você não divide em 2. Em um número primo. É. Não divide. Sim. Ou é sozinho ou em 7, né? Então não dá. Tá vendo quando tá subindo o nível de conhecimento? É, porque não, tudo isso rolou com 6 anos de idade. Ah, beleza, tá. Daí, meus primos de visão. É, raiz de 7. Né? Daí eu falei, opa, é claro, mas é claro. É óbvio. Já entendi o que eu tenho que fazer. 3 pra ele, 3 pra mim e essa última. Joguei em cima do telhado, porque não dava divisão. Não é minha, não é mais de ninguém! Não passou por um momento da sua cabeça. Quebrar ela no meio. Ou enfiar todo na boca. Não, ou enfiar na boca escondido. Não passou. Mas eu entendo, porque talvez, com toda essa genialidade, né, rodando, talvez ele pensaria, não, vou dividir no meio. Ele ia dividir, entregar a parte com recheio pro cara e ficar com sem recheio. Então... Mas era bolacha ou aquele biscoito maisena? Não, não, não era de recheio. Ah, não, era, então, recheio, então era impossível dividir. Não, não, mas essa que ele jogou no telhado foi pro santo, né? Santo, é. Uma pro santo. Um gato do vizinho, né? O santo. Toma, santo! Nossa. Imagina o santo falando, pô, cadê minhas outras duas bolachas? Uma pra mim? Sete dividido por três, vai dar dois. Você joga outra porra. Joga embaixo da cama a outra. Mas daí vai sempre ter um erro, né? Porque daí o cachorro da rua vai pegar, pô, como assim? Cadê? Sete dividido por quatro? Dá uma, vocês estão com a mais. Esse foi o momento de burrice. Meu avô presenciou essa cena. Isso eu tinha uns 7 anos. Até o dia da morte dele, ele tirava sarro de mim. A última coisa que ele te falou, a moda. Lembra quando você não, jogou? Não, mas sempre tirou sarro desse daí. Ó, tem 7 bolachas aqui, o Wesley toma em 2, não dá pra dividir. Sente. Imagina se fosse 9. Mas ele sempre tirou sarro, mas com uma lágrima no canto do olho. Porque quando o netinho tava dividindo, ele ficou ali com a mão estendida. Com a mão estendida e viu a bolacha quicando no telhado. Até hoje tá lá no telhado, mano. Pra sempre eu vou castigar ele. Mas na hora você percebeu que você foi burro? Na hora que a bolacha tava no ar. Aí, no momento de burrice, você tem uma epifania. Você voa, vai em câmera lenta, né? Você ouve o barulho, na hora que quica, você vê o som do kick, assim, burro. Nossa, mas não, o que? Era um tambor? Não, era um telhado de cerâmica. Não faz esse barulho. E o seu colega percebeu que você foi burro também? Não, pra ele também tava certo. Só podia jogar outra fora. Só que quando eu joguei, eu percebi, e todo mundo deu risada em volta ali, ele também foi um do que deu risada. Nossa! Por que você não quebrou essa bolacha comigo? Sempre tem. Mas detalhe, né? Detalhe, o seu amigo também achou que tava certo, achou. Meu amigo imaginário. Meu amigo imaginário em cima do telhado. Comeu a bolacha. Pior que não tinha nem o que falar, né? Pra ele continuar uma história e tentar consertar a situação. Não, porque eu tentei explicar. Eu falei, não, mas tinha 7, não dava pra dividir. Daí a maior explicação, a melhor explicação, aliás, nesse momento é... Fui burro. Deveria ter falado isso. Não dá pra dividir, porque daí todo mundo pensa, puta, sua mãe deve ter pensado assim, nossa, meu filho é burro. Eu devia ter chutado a cabeça dos burros. Não devia ter bebido pinga na gravidez dele. Uma vez que eu fui burro, mas não fui burro e fui burro em conjunto com o Wesley. Então aumenta o grau de burrice. Burragem e dose dupla. Será que eu lembro? Estamos excedendo aqui. O que que ocorre? A gente estava organizando uma festa junina, e a gente era responsável, essa é curtíssima essa história, a gente era responsável por levar o cachorro quente. Então a gente juntou dinheiro de toda a galera, eram o que? Umas 120 pessoas, mais ou menos? Umas 80 pessoas? Por aí, não, mais. Umas 120. É. Então pegamos dinheiro de toda a galera aqui. A gente era responsável por levar o cachorro quente. Então, o Wesley na época só tinha uma moto e a gente, pô, levávamos tudo de moto, levávamos tudo. Tudo dá certo. Tudo dá certo de novo. Só que 120. Mudança, sofá, tudo. 120 pessoas, mais ou menos, a gente deve ter calculado 150 pessoas, porque a gente gosta de esbanjar a comida, a gente não tem que faltar as cachorro quente pra ninguém. A gente pensou, cada um vai comer 3 pães, 150 vezes 3, 450 pães. Conta fácil. Pô, conta fácil. A gente falou, não vamos pegar aquele pão de cachorro quente normal, vamos pegar aquele um pouco maiorzinho aí. Caralho. A gente queria que... Pô, cachorro quente hoje, cachorro quente amanhã, cachorro quente sempre. Esse era o nosso lema. Vocês iam falar, chupa essa etiópia! Exato. E, o que que acontece? A gente pensou lá, os 450 pães, quizá até a gente pensou, se a gente vai pegar 450, vamos pegar 500. A gente deve ter arredondado. Então, o que que a gente foi? Na nossa cabeça, tava fácil. 500 pães. Vamos buscar como? Vamos buscar de moto. Mas em dois da moto, que sozinho não dá pra levar. Sozinho não, mas em dois da moto dá. Porque é muito mais fácil carregar um colchão de solteiro em dois da moto. Não, só que a gente não tinha noção de quanto ia ser o volume. Qual ia ser o volume. Então a gente foi até a padaria, né? Eu sequer questionei, pensei, ué, mas será que vai dar pra carregar? Ele falou, acho que sim, né? Daí na hora que o cara falou, a gente veio pegar os 500 pães, assim, claro. O cara falou, mas... Cadê o caminhão? Cadê o carro, né? Falou, não, a gente tá de moto aqui, né? O cara... Não vai dar. É, não vai dar. Falei, mas tá me desafiando. Então quando o cara veio, ele trouxe um saco de pão, né? O negócio era grande. A gente falou, pô, dá pra levar assim, né? Ele falou, não, mas aí só tem 100 pães. Porra! Detalhe. Cinco viagens. Detalhe. Não daria pra levar, porque aquilo ali já era um colchão de solteiro. Entendeu? E aí a gente nessa tivemos que ligar e falar, ô, não tem como resgatarem a gente aqui de carro, porque parece que a gente foi meio burro aqui. Não vai caber na moto. Por pouco não coube na moto. Aí. Não, mas fica tranquilo, a gente tá levando 10 de moto, você é 90. Aí, quando o cara chegou, falou, mas só vocês acreditaram que isso daí ia caber na moto. Mas, talvez. Não desafie. Se quiser, a gente leva, vai. Se vai dar uma de cuzão, a gente leva. Vai na nossa cabeça, puta. Tá. Era fácil, eu ia levar 500 pães aqui, um cada vez, que eu era o garupa. O garupa é o cara que leva tudo. Sim, vai aqui, ó, no braço, 500 pães. E até de costa pro cara que tava. E ia humilhando os outros. Falava, tem um pão, cara, tem um pão. 500 pães. Mas eu imagino, depois de resolver tudo isso, entregar os pães na festa, agora vamos buscar salsicha, gente! Acho que dá, salsicha é menor. E duas salsichas por pão, dá. Duas salsichas tá tranquilo. Mas, talvez, tu. Gabriel Asbar aí, você que tem no olhar a burrice. É, eu enxergo muita burrice. Eu sei que as pessoas olham e já falam, pô, esse cara fez burrada. Enxergo muita burrice. Eu falando, já seguindo na linha alimentícia, eu recentemente tive um episódio que eu falei, puta, fui burro. Muito burro. Fui na casa de uma amiga minha, ele tinha combinado de fazer pastéis. Ótimo. É um código para sexo? Não, é um código para pastel. Foi na casa da minha amiga, combinado de fazer pastel, sei lá. Tá, vai. Ok. Daí, pá, fizemos pastel ali e tal, chegou na hora de fritar. Mas e aí, você manja fritar pastel? Não manjo. Você manja? Não manjo também. Não, eu manjo. Eu tô falando hipoteticamente com ela. Ah, tá. Achei que você tá olhando pra mim. E desafiando. É, não, eu mando. Frito 500 pastéis em cima de uma moto. De uma vez. De uma vez. Costa pro motor. Com o calor do escapamento. É. Mas tá, continua. E se fritar número ímpar, joga em cima do telhado. Ok. Então vamos lá, vamos fritar o pastel. E na hora de fazer, que a gente tava preparando ali o pastel, alguns pedaços de massa falou, não, vamos deixar pra prova, né? Porque tem todo... Degustação. Não, tem toda a questão do teste, né? Óleo. Ah, sim. É. Pá. Beleza, colocamos umas 5 tiras ali de teste, mas fritou na hora, cara. Ah, fritou bonito. Menos um milésimo de segundo. Falou, opa, nossa, mas tá bom o negócio. Então, tá ótimo, tá no ponto. Colocamos o primeiro pastel, 2 segundos tava frito. Caramba! Nossa! Coloquei ali pra escorrer, mas tava preto. Mas lava a vulcânica. Não seja o ideal. Aquele, na minha cabeça eu pensei assim, nossa, mãe, normalmente você vai fritar até espirra pro teto de né? Mas não deu nem tempo, você colocou, tirou, já tava pronto. Caramba! Começamos a fazer você um atrás do outro. Por que eu não trabalho nisso? É. Um atrás do outro, e começamos a chupa essa, japonês! Vocês não sabem porra nenhuma, na feira eu fico esperando 10 minutos pra fritar o pastel, aqui em 3 segundos tá pronto. E fomos fazendo. Aí eu comecei a olhar o fogo e falei, caramba, mas essa leva tá queimada pra caralho, né? Mas tava muito... Mas não tava queimada. Tá vendo a sua televisão preta ali? Tô... Tava claro perto do bastante. E ficou meio segundo no óleo. Meio segundo aqui, ó. É. Aquela baixada. Pochou. Era melhor você pegar uma colher com óleo e jogar em cima do pastel. Fritava menos. É. E foi até que eu tive a brilhante ideia de falar, que tal se baixar o fogo, né? Tava no fogo alto. Aí baixei um pouco, continuei. A segunda leva ficou morena. E na terceira com aquela marca de Havaiana. E na terceira leva, que o fogo já tava no mínimo possível, aí o pastel demorou uns 2 minutos pra fritar e ficou bom. E depois, a noite inteira, a gente ficou olhando pra porra do pastel da primeira leva, com medo de comer aquele negócio. E vergonha de falar um pro outro que tava uma merda aquilo lá. Mas aí quando a gente assumiu o erro, a burrice... Falou, puta, mãe, nós somos idiota. Ficamos zoando o japonês. É. Descobriu o segredo do mundo. É. Né? Pastéis instantâneos. Pastéis mais rápidos do que miolo. Muito mais. É. Ou seja, nunca frite nada instantaneamente. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Fritar mas... pastel com raio laser não dá certo. O ato da burrice dele, eu sendo juiz das burrices agora, não foi o fato dele colocar no fogo alto... Tá, porque isso aí pode ser uma ignorância culinária. Exatamente. Foi na hora que ele humilhou o japonês. É nessa hora. Vai, chupa, japonês. Eu achei que você ia falar a hora que foi a burrice. Foi quando ele foi inventou essa historinha de fritar pastel na casa da menina e não comeu ela. Eu pensei que essa era a também é burrice. Não, mas eu acho que a maior... É uma coisa de perspectiva, né? Mas eu acho que a maior burrice é... Por que que tem um teste se você não... Não tira nenhuma conclusão dele. Ah, também. Não, mas é só pro forma. Você tem que fazer um teste. Pra que serve, não sei. Pior se você fez o teste no fim, né? Ah, mas tinha essas massinhas sobrando. Esse é o teste. Ah, vamos colocar no final. Olha o óleo como ficou bom agora, depois de 3 horas gritando pra você. Matheus Domiciano, o homem da voz bonita aí. Muito bem. Chegou a sua hora de abrir o coração, descarregar toda a burrice possível aí. Ah, foram poucos os casos, cara. Mas vamos picotar, porque eu falei que é um vezes um, né? É. Pegar um trecho. Alguns trechos. Porque 30 anos de podcast, acho que ninguém ouviu, né? Esse episódio tem quanto? 30 anos. Não, teve alguns trechos na vida aí, que teve um... Um lapso. Um lapso. Picos, né? Picos de burrice. Mas teve um já pegando no embalo aí das frituras, né? Mas fugindo do ramo alimentício. agora deu medo, hein? Agora deu medo. Eu tinha uns 5, 6 anos, eu brincando com fogo. Aí eu entrei no quarto e falei assim... Esse colchão aí, acho que vai dar uma boa fogueira. Ah, eu tentei meter fogo no colchão, dentro, que era o meu colchão. Vai ver que é daí que o pessoal da FEBEM teve a ideia. Vamos queimar colchão. Né? O moleque lá teve. Ó, tentei meter fogo no colchão, o colchão não pegou fogo, mas eu me queimei inteiro. E meu cabelo ficou tudo queimado. Aí, beleza, puta burrice, né? Aí chego depois, né, tentando disfarçar, molhei o cabelo. Detalhe, cheiro de cabelo queimado é indisfarçável. É. A coisa mais cheguida do mundo. Cheguei... É uma coisa que plástico queimando, não dá pra você falar cantar. A minha mãe e meu pai... Né, ótimos educadores olharam assim e falaram assim: que isso, rapaz, moleque? Queimou o cabelo? Esse cabelo queimado aí? Aí o meu apelido na família ficou cabelo queimado. Mas até hoje. Até hoje. Aí o cabelo queimado. Como, lá, lá. Como projeto educador dos meus pais, foram o quê? Vamos fazer um bullying. Não, como bullying não era famoso nos anos 80. Não chamava bullying, né? E nem crime, né? Não era crime. Chamava educação. Chamava o que não te mata, ele faz mais forte. Exato. Pra que meter o chinelo? Você pode humilhar ele até o pó. Exato. Pro resto da vida. Ah, já tá com o cabelo fedido mesmo. Mas pra você disfarçar cheiro de cabelo queimado, só tem uma técnica. Esfregar mortadela nele. Fingir que tá comendo mortadela. E pra tirar o cheiro de mortadela, só esfregando alho, né? Porque pra tirar o cheiro de alho, cebola. O pior de tudo, não foi o cabelo inteiro que queimou, foi só o topete. Só ficou chimbinha. Então ficou um topete queimado. Uma coisa meio anti-cabelo aí, né? Hoje seria moda. Se fosse o Elvis Presley, a gente ia ficar muito chateado. Mas, Matheus, não precisa queimar agora pra mostrar pra gente. É, vamos, a gente já entendeu. A gente já entendeu. Tá. Mas... Tá, pega esse isqueiro. Que privadinho. Mas parece que você provocava também. Parece que você não era fácil. Não, aí, não. Parece que tem mais história aí, né? Nesse baú. Eu era muito quietinho, mas dentro dessas minhas travessuras, né? Porque eu não era um garoto muito, muito quieto. E quando eu tinha uns 4 anos, mais ou menos, eu ganhei uma botinha do Rambo. Aí! Era o auge do Rambo, cara. É, o Rambo. A única cena que nenhum garoto guardou daquele filme do Rambo é ele chorando no final. É, ele chora. Não, nunca chorou. Não, ele chora por causa de uma torta de maçã. Ele nunca chorou. Não, ele tava com no banheiro e não tinha mictório, coisa assim. Exato. A única coisa do Rambo que não presta é aquele desenho do Rambo, que era, nossa, aquilo ali era muito ruim, né, cara? Nossa, aí continua. Não, mas não dá pra levar em conta, porque o melhor amigo dele do desenho usava duas ogivas nucleares do lado da orelha, cara. E se metia em meio de tiroteio. Aquilo é doente, não faz sentido nenhum. Tudo bem. Eu sei que eu ganhei essa botinha do Rambo. E aí, se sentiu macho pra cacete. Pô, eu tenho uma bota do Rambo. Cresceu até um pelo no peito. É, uma pelo, e no ombro. E no ombro. Uma característica familiar, tem que ter pelo no ombro. Apenas uma correção. Não se sentiu macho. Virou, mano. Porque com a bota do Rambo... Não, cresceu até cabelo no saco. Né? 4 anos de idade. Não, então ele não se sentiu Rambo. Ele era o Rambo. Exato. Aí minha mãe ainda me colocou uma roupinha meio militar lá, meio parecida com soldado. Calça colando. Já tava me sentindo poderoso. Você Estava poderoso. É, podia encarar um exército sozinho que saía chupando bala depois no final. Eu sei que aí, dando trabalho, minha mãe irritada comigo, ela falou assim: vou comover esse moleque. E agora que... Vou converti-lo, né, nas forças do bem. Vou fazer ele chorar agora de tristeza. Ela pegou e forçou um desmaio, ela fingiu que desmaiou. Eu olhei aquela situação, minha mãe deitada lá no chão, que estava fingindo que estava desmaiada, mas eu acreditei. Na cabeça, né, da minha mãe, né, o quê? Vou desmaiar, ele vai ver assim, nossa, minha mãe desmaiou. De tanto que eu irritei ela. De tanto que eu irritei, sou uma pessoa má e vou chorar. Era esse o objetivo educacional. Vou colocar no helicóptero e levar no hospital. Ele já era o Rambo. Por isso que eu falei, ótimos educadores. Sim. Né? Aí eu cheguei, olhei aquela situação, minha mãe desmaiada no chão. Eu falei, vou dar um jeito disso já. Acorda, mulher! E comecei a bicudar ela. Uma bicuda. Acabou tirando o Rambo. Porque, na verdade, ali ele não era mais o filho. Ele era o Rambo. Ele era o Rambo. O Rambo resolve as coisas assim. É tudo na pancada. É, se eu não tinha uma faca e uma metralhadora, era na mão. Que sorte! O cara foi um herói no Vietnã, assim, juntando as coisas, não é? Dar um jeito na mãe. No final, como que o Rambo passa agulha na linha? Bicudando a agulha. Bicudando a linha. Pra ela passar na agulha. Tanto bicuda a linha pra... Não, eu passo aqui. Se você olhar, observação do que ele falou, como ele já tinha virado o Rambo, ele... Acorda, mulher! Não é acorda, mamãe! E eu imagino o seu pai ali... De de olhando no fundo do quarto assim, esse é meu moleque. É assim que se resolve as coisas. Não, não, o pior é que meu pai nem tava em casa esse dia. Nossa, eu tenho vergonha de ter um irmão que chutou a mãe. Esse é isso que vocês estão se perguntando. Chutou várias vezes. Não foi um chute, eu tropecei em você. Acorda, mulher! Imagina minha mãe depois de 3 costelas quebradas. Assim, não, se pá, é melhor eu levantar. Esse pano deu certo. Ele não tá chorando, quem tá chorando sou eu. Conseguiu o objetivo do choro, mas na pessoa errada. Tá cuspindo sangue, levantou cuspindo sangue. Não, tô bem. Já tomei, Rambo. Já tomei, Rambo. Só foi um desmaio. Eu nunca mais vou desmaiar. Nunca mais. O objetivo educacional aconteceu. Sim, ué. Ela nunca mais desmaiou. Ela aprendeu. Você educou ela, não. Finge um desmaio. Ela aprendeu a lição. Ai, nunca finge um desmaio, mulher. Com essas coisas não se brinca. Jamais na frente do Rambo. Minha vida toda, nunca tive um portão com motor em casa, né? E recentemente, colocamos um motor lá, né? Só que meus pais tinham ido viajar, e meu pai falou, vou deixar o portão com cadeado. Quando você for sair, não esquece de tirar. Bom, porque senão você não sai. Obviamente, o portão não vai abrir. Perceba quando o pai sabe que o filho é burro. Ó, quando você for tomar água, não esqueça de beber. Põe primeiro no copo. Põe no copo. Porque senão você vai ficar com sede, entendeu? E não tenta virar tudo de uma vez. É. Senão vai cair na tua cara. É. Ok. Eu fui sair de casa, entrei no carro, ali, né? Alegre e pimpão. E apertei o botão do controle. Percebi que não abria. E o motor gemendo pra abrir. Não, saindo fumaça. Falou, deve ter alguma coisa errada. Percebi que não abria. Falei, essa merda de controle sempre falha. Nunca tinha falhado, né? Fazia uma semana que tava portando. Não, fazia um mês, né? E eu lá, apertando. Ah, já sei, né? Deve ser um mau sinal. Abri a janela e apertando e nada. Falei, caramba, mãe, tem 2 botões aqui, deve ser o outro então, né? Fiquei apertando os 2. Esse escrito autodestruir. Reset. Apertando os 2 e nada. Eu falei, vou dar uma ré no carro pra chegar mais perto do outro. Agora esse botão aqui deve ser o que solta fumaça, né? Sempre aqui meu pai coloca essas máquinas de fumaça. Mano, parece que tá balada. É, bom balinho. Os bandidos não vêem ele saindo. É o Batman. É. Aí desci um pouco o carro pra chegar mais perto. E nada. Porra, não. Desliguei o carro, abri a porta. Quando eu saí, eu ouvi o motor assim. Cheirou de queimado. Ele encostou o controle no motor. Parece que tá funcionando. Eu coloquei minha bota do Rambo, puta merda, aí sim, hein? Chutei o motor e nada resolvia. Não. Vou ter que jogar ali em cima do telhado. Não. Se ele colocou a bota do Rambo, funcionaria. Não arrebentaria o cadeado, arrancaria o batente do portão e sumiria o portão. Foi quando eu olhei e falei, puta, eu sou burro, tá com cadeado. Essa é a conclusão, né? Puta, como eu sou burro, né, cara? Mas o pior, né, é que daí eu tinha que abrir o cadeado pro portão abrir. Não, só que eu não sabia assim. O que ia acontecer ali. Né? É. Porque o portão já tava com aquela tensão máxima ali, né? E o carro perto. Não, e o carro perto, mas de qualquer forma o portão ia abrir pra fora, não pra dentro, né? Ah, ninguém é tão burro a ponto de instalar um portão que abre pra dentro. Opa. Pode acontecer. Possa fazer isso. O deles ainda vai abrir pra baixo. Passar em cima do portão. Pra servir de ramo. E vai pensar assim, como ninguém nunca teve essa ideia. Você colocar uma lombadinha entrando na sua casa com o portão. E daí tive que agarrar o portão ali e puxar pra dentro, porque o cadeado já tava no máximo ali, não conseguia nem abrir. Ele não tinha nem a folga pra voltar e abrir. O primeiro abriu, ele deu uma estilingada. O segundo voou longe. Nossa. E daí o portão abriu. É, bom, e funciona ainda? Funciona ainda. Graças a Deus, meus pais não ouvem esse podcast. Eu nunca vão saber que eu fiz isso. Graças a Deus, são surdos. Moleque, vem aqui que o titio vai ensinar o que é incesto. Vocês falaram de alimentos e vocês também aqui temos dois irmãos aqui. Lembrei de uma situação que eu fiz com a minha irmã, achando que eu tava por cima, que eu tava ganhando. Abalando. Quando eu era pequeno, eu tenho mais duas irmãs, mas com uma irmã específica, a gente só comia aquele leite ninho direto, o leite ninho sem misturar, sem virar leite. Mas só o pó. Dá essa receita aí pra nós. Põe o leite ninho no copo e come. Sem açúcar? Sem nada. Caramba. Só o leite ninho. Saudável hoje. Sabe, eu colocaria açúcar, leite condensado. Não. Só o leite, só o pó. Tá. O puro pó, ele não tem consistência nenhuma a não ser pó. Uhum. Mas não dá entalada na garganta? É por isso que você faz isso. Ah, tá. Você fica com aquele gosto de leite em pó o resto do dia. Tá. Né? Porque tá entalado. A não ser que você tenha comido mortadela. Aí aí eu gosto de mortadela. Ou ainda comido bem que você... cabelo queimado. Mas ainda bem que você comia, né? Não pegava um fazer uma carreirinha, né? Ah, não. Isso foi bem mais tarde. Com leite ninho, né? Isso, sim. Com leite ninho. Não, isso é certo. Porque daí você ficava sempre sentindo o cheiro do leite ninho. É, mas era... se cheirasse mortadela. Ou cabelo queimado. Ou alho. Tá, ou sim. Pimba. Ou trolho. Ou flecha. Ou tora. Ou jamba. Ou benga. Tudo bem. Não, então, daí eu fui pegar o leitinho. Pra mim, era a última dose que tinha na lata. E minha irmã tava atrás com o potinho dela, né? Nossa. Tipo, pra mim também, né? É, dividi dois. A última dose, você acha que é um tratamento, né? Não, daí eu... Se eu não comer também vou morrer, ué. Só que daí eu peguei e falei, ah, acabou. Agora esse daqui é só o meu, né? E ela mais nova. Daí ela falou assim, não, divide comigo e tal. Daí pra... Divide comigo, Wesley. Não, vou jogar no telhado. Não, isso não. Pode eu ter como dividir dois. Pra enojá-la, eu fui falar o quê? Eu vou cuspir no leite ninho, mas fingir que eu vou cuspir. Assim? Ela vai acreditar que eu cuspi e não vai querer. Vai ficar com nojo. É, e eu peguei o copo assim, virei pra mim pra cuspir dentro, né? Eu soprei pra... É, não é pra dar cuspir, é pra dar aquela soprada falsa. Aquela soprada falsa. Só que conforme eu soprei, todo o leite ninho veio na minha cara. Aí sim ela ficou com nojo. Eu fiquei chorando o leite ninho. E ela parou de rir três dias depois. Aí sim ela ficou com nojo, não precisa mais dividir não. Você faz cada coisa pra não dividir. Esfregando no corpo o leite ninho, não precisa não. Parecendo aí, que maravilha. Nossa, esse dia também. Porque eu também fiquei sempre, porque conforme a soprada deu, saiu do bolo. O professor vai falar assim, não é assim que faz, minha mãe tem pó de arroz lá. Né? Não pode talco assim, né? Tem uma história aí de leite condensado que você pode contar também, né? Que essa, olha. Eu fico com vergonha de falar com seu amigo dele. Caramba. Não, é realmente. Leite condensado, toda criança gosta. A criança diabética gosta de leite condensado. Toda criança gosta de leite condensado. Até criança que não sente gosto. Ela gosta. Ela gosta de leite. Porque merda com leite condensado é bom. Entendeu? Ah. Tudo é bom com leite condensado. Não nunca, é essa burrice. Não é essa. Nunca provei. Não, eu já provei e falo que é. E era do cachorro, né? Pegou não, do cachorro, do gato. Ninho, né? Do gato. Era do gato. Que eram doces. Doces mágicos. De gato. Já vinha com areia, né? Eles escondiam na areia. Ninguém descobriu os doces da areia. Não, daí eu, uma vez na escola, um amigo meu falou assim, nossa, eu peguei o leite condensado e tomei direto na lata. Né? Daí eu falei, putz, isso é sensacional. Né? É genial. Não, genial. Você ficou com vergonha pensando, como eu nunca pensei nisso antes. É. Né? Daí eu falei, mas como você faz ele? Não, eu furo a lata e tomo direto na lata, né? Eu falei, é isso que eu vou fazer. Chegando em casa, eu vou fazer isso daí. É aquele momento que você torce pra ter um leite condensado lá na dispensa. Como minha mãe era boleira, então sempre tinha, né? Esses confeitos, né? Não vejo relação dela jogar bola com ter leite condensado. É porque leite condensado dá condicionamento atlético. É pra repor energia depois de um treino puxado. Na propaganda bebe Gatorade, mas na vida real é leite condensado. Leite condensado. Uma latona de leite condensado. Entendi. Quando não tem Nutella. Não, sem Nutella. Eu cheguei, tinha o leite condensado, só que o meu tamanho não permitia que eu pegasse o abridor de lata, porque ficava num lugar muito alto e minha mãe não estava em casa. Daí eu falei, com o que eu vou abrir isso daqui? Peguei um prego, um martelo. Não, o cara é gênio. Não, cara é... Não vou me empreender a bobagem. Não, não. Daí furei, fiz um furo, só que o detalhe é que eu fiz um furo. Eu fui tomar aquele leite condensado, não saía. Não saía. Por não que saía? Não saía? Talvez tinha que fazer o furo com o abridor. Na minha cabeça, eu não entendia o porquê que não saía. E eu tentava, eu puxava, mas estufava a veia do pescoço. Saiu sangue do ouvido. E não saía. Tentando sugar a lata. Sabe conforme você vai tirando o ar da lata e é capaz dela ter de te puxar a língua pra dentro ainda. Não, e não saía. Eu falei, ah, daí eu pensei, claro. O cara fez uma pegadinha comigo e eu caí. Eu falei, pô. É uma sacada de gelo. Daí eu falei, puta que sacanagem, cara. Nossa, fui burro, você pensou. Nessa hora eu pensei, fui burro porque não dá pra sair desse jeito. Não dá pra tomar na lata. Ah, burro. Daí deixei lá. Ainda deixei lá ainda a lata. Beleza. Não pôs nem na geladeira? Não, quando minha mãe chegou, eu falei, ah, termina de abrir pra mim. Daí ela, eu tomei uma bronca por ter mexido com as coisas dela, mas tudo bem. Tem ficado o martelo e lá. E por a lata babada, ela falou, eu não vou usar isso aqui, né? Daí ela abriu, eu tomava, mas tomei igual eu sempre tomava. Não tinha, não teve graça pra mim. É. Daí cheguei no outro dia na escola e falei, viu, você me enganou. Daí eu falei pro cara, mas contente dele ter me ensinado a pegadinha. Não, eu vou ensinar isso pra outras pessoas. Vou passar isso pra frente, né? Eu falei, você me enganou, não dá pra tomar na lata. Cara. Eu falei, cara. Ele teorizando. É, você fazer um furo só não dá pra tomar e tal, né? Dele, não, você fazer não, você fura na lata não dá pra você tomar, né? Daí ele falou assim, não, claro que dá, eu tomo. Eu falei, ah, toma, eu já caí nessa, cara. Tentei e não deu certo, né? Ele, não, ó, você faz os dois furos e toma. Daí na hora que ele falou, faz os dois furos, eu pensei, puta, é dois furos. Porque daí eu lembrei que a lata de óleo tinha dois furos. É. E daí na hora que ele falou, você dois... Você nunca tinha entendido pra que serve o segundo furo. Eu entendi. Pra não estofar a veia do pescoço se quiser chupar óleo. Direto na lata. Mas eu imagino ele aqui, né? Na cabeça dele tava ali, ó... E daí só deu uma pausa quando o cara falou dois furos. Daí, pô. Não, é. Aí acabou os unidos. Daí começou. Daí ele olhou, ele tava no hospital. Porque eu tinha estourado a veia do pescoço, né? Tava internado. Aí ele acorda no hospital, o Matheus do lado dele chutando. A maca. Acorda, filha da puta! A mãe dele já falou, Wesley, cadê a lata de leite condensado? Ele tá no telhado. Não deu pra dividir. Não deu pra dividir. Não deu pra dividir comigo e com a minha porrinha. Mas foi um momento que você foi burro duas vezes, né? Não, burro duas vezes. Foi burro quando ele achou que tinha sido burro e daí foi burro mesmo. No fim da história, não, eu sou burro mesmo. Sou burro ao quadrado nessa história. Meu irmão ajudava meu pai, né? É, meu pai acho que deu um salário ali, uma ajuda de custo, né? Pra ele, né? O primeiro salarinho dele. E o primeiro salário de um moleque, né? Devia ter o quê? Uns 10 anos, 12 anos. Ah, sei lá, por aí. Não vai investir na bolsa de valores. Não, não. Jamais. Vai falar, vou pôr na poupança pra comprar um terreno, né? Não. Nada. Fala, não vou dividir com o meu irmão, que é ímpar, vou ter que jogar dinheiro no telhado. Exato. Daí o que ele pensou? Vou gastar em doce. Óbvio. E que doce ele comprou? Um doce que... Oh, sensacional. Dadinho. Dadinho é fenomenal. Dadinho que devia custar 7 por 10, tá ligado? Era um negócio 7 por 10 centavos. Era um negócio muito barato na época. Era... Uma coisa que a sociedade de hoje não existe isso. Não. 3 por 10 não existe. Sei lá, ele comprou, gastou... Se não todo, a boa parte do salário lá em dadinho, né? Aí chegou e falou, vamos dividir em partes iguais, né? Porque... Ele comprou par. Eu era cúmplice. Ele comprou número par. Ele comprou 4 pasadas pra mim e 4 pasadas pra ele. E vê 2 basculantes pra esse rapaz aqui. Vê 2 carretas de dadinho pra ele. Uma vai pro irmão dele. Entrega nesse endereço aqui. Já tem o tijolo lá na calçada pra cercar os montes. Uma você coloca na cama da direita, outra na cama da esquerda, hein? Então a gente comprou os dadinhos lá, pô, a gente podia o quê? Comer um dadinho por dia. E ter dadinho pro resto das nossas vidas. Sim. E pros filhos dos filhos dos nossos filhos, e eu ter dadinho aí. Pô, tem investimento. Sim, é. Só que uma criança pensa, pô, eu tenho muitos dadinhos. Por que eu não junto todos? E faço um enorme dadão. Dadaço. Um dadaço, um dadalho. Um dadalho. Um dadalho. Uma bola de basquete. Bola de parque, pelo menos. Você começa a abrir todos os dadinhos e juntar, né? Naquele seu objetivo único. Seu objetivo. Pá, pá, pá. Você vai juntando. Cara, eu lembro que eu pegava a bola com as duas mãos. O negócio era maior que minha cabeça, né? Daí, lógico, seu objetivo de construir um cubo perfeito quando você é criança não é fácil de ser atingido, né? É. Exige vários cálculos. Então, o que a gente pensa? Um dado não dá pra fazer, mas dá pra fazer uma esfera. Que nós pensamos, na verdade, numa bola, né? Era uma bola. Era uma palavra muito complexa. Exato, uma bola. Pra nós, esfera era uma fera que não era mais. Né? Estamos melhorando o nível desse podcast. Então, como meu irmão falou, pra você fazer uma esfera perfeita quando você é criança, você faz o quê? Passa no chão, né? Tá rodando no chão. Como assim? Só que com dadinho. Que era massa. É, exato. Aí você, cara, você faz aquele enorme... Então, você imagina, você devia ter brincado na rua o dia inteiro, a mão suada, tudo sujo. E você foi construir com as próprias mãos lá, aquele primor. Mas você falou, acho que você falou errado. Você falou, fiz no chão... Não, você fez numa mesa esterilizada. No chão mesmo. Porra. Aquele chão de taco, de madeira, que fazia uns 30 anos que já tava ali na casa. Limpando as frestas do taco do tadinho. Limpava uma vez por mês, aí lá, quando dava. Né? É, e quando encerava ainda, né? Não, encerava. Aí, então, depois, feita a obra-prima. Varria com o rodinho pra facilitar a vida. Né? Feita a obra-prima... Construiu, qual o objetivo maior disso? Você comer. Mas claro. Eu acho que a gente devia estar no Guinness. Se... Ou talvez a gente esteja e não saiba, né? Mas, cara, você fez aqui aquele enorme dado maior com sua cabeça, você come. Você come. E come até o fim, porque. Não pode largar. Sobrar, não pode sobrar no prato. Larga no prato. Cara. Então você come, cara. Eu acho que era melhor ter bebido a lata de óleo. Talvez com furo com só. Furo só. Com furo só. Cara, a gente comeu dado. Comeu um tombamo de lado, tá ligado? Pá! Ou os dois no hospital com intoxicação alimentar. Se fosse hoje. Ficava internado, cara. Se fosse hoje, como o dado é feito de amendoim, o negócio ia bater aqui no queixo, né? Sim. Mas na época ela não tava nem aí pra isso, né? Mas eu não sei, né? Eu acho que a cada 3 litros de óleo, os caras colocam um amendoim, assim, tá ligado? Que é um negócio... Que é encebado. Encebado, empastado até hoje. Ou talvez fosse todo o sebo do chão, né? Pode ser um das mãos. Fez uma capa grossa. Às vezes era só 10 dadinhos, mas pelo sebo do chão acabou ficando... Ficando grande. Né? Daí o cara, até hoje, se eu sinto o cheiro do dadinho, já dá um refluxo, assim. Não, nós dois. E você também? Sem chance. Mas, gente, eu trouxe aqui, ó. Infelizmente, eu trouxe ímpar, vamos ter que jogar no telhado. Né? Pior que esses dias minha filha chegou e falou assim: pai, comprei um negócio bom, que eu deixei minha filha liberada pra comer na cantina da escola. Então ela vai lá, pega, depois eu vou no final do mês e pago. Eu sei que aí ela chegou, pai, comprei um negócio gostoso, uma aqui, novidade. Ó, uma delícia. Falei, ah, é? Que bom. Pô, vamos dividir. Deixa eu ver pai, aí, né? Não, dividir, né? Ela sempre dá um pedaço pra mim, né? Ela pegou e mostrou esse negócio aí, eu falei, nossa, já me deu aquela gorfada. Kryptonita! Kryptonita, né? Eu quase que ajoelhei no chão, apontei os braços pra cima e gritei, ah! Continue sem bem, salve a vida! Colou um negócio meio Power Ranger, soltou umas faíscas, né? Continue sem mim. Mas seria legal se ela fizesse assim, pai, é tão gostoso que eu quero fazer uma surpresa. É. Fecha o olho e abre a boca. Ah. E põe um dadinho na boca, volta a infância do cara. Da hora, ele acorda no hospital com a mãe chutando ele com bota no lance. Ou a própria filha. Caderno, chiclete, peão, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria. É o Jorume, Jorume. O que aconteceu? Os meus amigos pensaram, não, vamos bolar uma festa surpresa de aniversário. Ah, sim. Vamos. Porque o cara é gente boa. O cara é gente boa, o cara é meu amigo. Ele é bonito. Ah, essa foi a burrice dos amigos. É, então, o cara é gente boa. Puta. E daí... Perder tempo com isso. Resolveram fazer uma festa surpresa pra mim. Todo. Na surdina ali, eu não desconfiava de nada. Mas qual foi a burrice? Fazer a festa surpresa? Não. Bolar toda a festa surpresa e... todos os três pararem os carros em seguida na rua da minha casa. Quando eu cheguei, falei, mas peraí. Que negócio é esse aqui? Três carros. Impossível ter um Agile, um Versailles e um Polo azul marinho parado em sequência na frente da minha casa. Atrapalhando o estacionar, né? Atrapalhando. Se tivesse parado do outro lado da rua, você nem ligava. Eu falei, mas os filhos da puta pararam na frente da minha garagem, caramba. Aí quando eu cheguei em casa, falou, meu pai chamou, ah, vem aqui no quintal. Meu pai que nunca me chama pra nada. Seu pai que nem fala. Não chama nem pra almoçar. Ok, estou indo aí. Estou muito surpreso. Quando eu cheguei lá, todo mundo, ah, surpresa, falei, muito obrigado. Nossa, eu nem percebi. Fiquei muito surpreso com a burrice de vocês largar o carro na rua. Resumindo, você nunca teve uma festa de surpresa. Mas houve um pecado nessa história. Pecado do cara que era pra ser surpresa. Você tem que fingir a surpresa, porque as pessoas se dedicaram a fazer uma festa pra você. Não. Eu já sou contra. Eu já sou contra. Se o cara, vocês não atingiram o objetivo. Não atingiu o objetivo, mas você tem que ter a ética. Não, mas era ética, cara. Não existe ética numa festa surpresa. Você já está indo pra surpreender a pessoa. Sim. Não. Isso eu concordo. Não atingiu o objetivo. Se você chegou perto, não é atingir. Se vocês queriam agradar, fazer uma festa normal. Se vocês não queriam nenhuma surpresa. A surpresa foi não ter surpresa. Não. Uma festa surpresa pode ser surpresa pros dois lados, cara. Mas teria surpreendido ele. Se mesmo assim ele tivesse pegado a sacada, assim, ah, os caras estão aí, né, fazer uma festa pra mim. Ali chega lá, os caras tudo pelado. É. Porra, que da hora! Que mesmo sabendo agora que a gente sim, ia estar lá. É. Ou se não, o tipo... O cara ia ficar até sem voz, velho. Ou tipo, o pai dele amarrado. Vem aqui, pelo amor de Deus. Aí sim ia ser surpresa. Viemos aqui fazer agiotagem. Pôr o fogo no seu pai. Não, ou ele chega na casa, tá os três que deixaram o carro lá. Um desses caras, eu, né? Deixa ali com os pais dele. Na hora que ele entra, vamos conversar, Gabriel. Tá os amigos ali, os pais. Precisamos conversar com você. Na hora que ele entra, ele fala assim, puta, achei que era uma festa de surpresa, né? Então, já descarta aquilo ali. Fazendo uma intervenção. É, na hora que ele senta, surpresa! Surpresa, tem o AIDS! E passei pra você quando comi isso, eu toma! Ou então... O pai fala mesmo. Tem várias maneiras de fazer surpresa. Eu achei falho. Vocês que organizaram a festa aí falharam, não tem como. Ele não deveria ter pedido surpresa. Ainda digo mais, ele deveria ter falado, que bosta, hein? Não tô surpreendido porra nenhuma. Gostaria tanto de ter uma festa surpresa e nunca tive. Mais uma vez não conseguiram, né? Sou um inteligentão. que não é surpreendido. Foi aquele zagueiro que falou, vou me consagrar. Dibrou o time inteiro ali. Dibrou o goleiro, bateu duas embaixadinhas, chutou, quicou na trave e saiu fora a bola. Mas... não aí, foi um golaço. Não foi, mas o que acontece? Mas posso falar onde tá a burrice do Gabriel aí? É. Ele não fingiu que tinha sido surpreso. E nunca mais ganhou uma festa de aniversário. É o que eu ia falar agora. Eu falei, mas você abre um precedente que as pessoas desanimam de fazer as coisas pra você. Entendeu? Quando eu tava estudando no Senai, nossa, no Senai eu acho que foi as piores burradas. Mas sabe por quê? No Senai tem muito homem junto. E muito homem junto, a tendência de fazer burrice é maior. Porque a mulher, ela te olha de um jeito que te inibe. A burrice. É, então, você fala alguma coisa, ela te olha e você fala, putz, tô sendo burro, né? Então, você não percebe, você vai perceber dali 3 dias. Sim. Entendeu? Eu sei que saí com uma menina lá, fomos lá no Parque Ecológico. Porque no Senai a gente tinha muito recurso, né? Então o recurso era atravessar a rua e ir no parque lógico. Fomos no parque lógico. Mas pra ver os animais. É, pra ver os animais. Aí lá a gente deu uns abraços, deu umas bitocas e tal. Curtimos um momento junto, até que uma hora eu falei assim, caramba, mas como que essa menina chama? Você pensou? Pensei. Sim. Pensei. Como essa menina chama? Pensei. Falei, caramba, como que ela chama? Fingir que nada tá acontecendo. Pô, fingir que esse dado não é importante. Não preciso saber. É, tipo, a bomba vai explodir, mas eu não sei onde tá a bomba. Ah, vou fingir que nesse dado não é importante. Se você pensar, hoje, nas festas raves, que você chega pra mim e fala assim, e aí, gato, vamos transar? Você nem pergunta o nome e tal. É um dado que... Eu não faço isso. Né? Desculpa. Mas meu sonho é fazer. Então, aí, na época, saber o nome da mina era importante. Sim. Aí chegamos lá, ficamos lá curtindo os momentos. Quando ela fala assim, é melhor a gente ir embora. Por quê? Vai que a gente perde a chamada. Aí eu falei assim, é agora. Opa. Epa. Deu a brecha. Vou descobrir o nome dessa mina agora. Genialidade. Vou jogar um... Vou prefar agora. É agora. Aí eu peguei e falei assim, lógico, vamos lá, né? Porque você ainda vai ser uma das primeiras a ser chamada, né? Ela, não. Sou uma das últimas. Eu falei, mas como você é uma das últimas? Claro. É, Selma. Eu falei, mas o seu nome não é com C? Assim, aí ficou assim... Puta merda. Aí foi ela das que... duas, uma. Ou esse cara é muito burro. Ou esse cara é só burro. Um dos dois é. Não tem como. Olha com quem eu tô saindo. Exato. Não, não. Mas a maior burrice do Matheus nesse momento é ter saído com alguém que chamava Selma. Porque Selma de momento tem uns 80. É o que eu ia falar. Nasce velha. Eu ia falar, não sei se é algum preconceito meu com o nome. Mas no Senai só tinha homem, certo? Sim. Os alunos. Se ele saiu com alguém que chama Selma, era merendeira. Eu não podia perder a hora. Mulher era limpeza. Mulher era limpeza. Vou perder de bater o ponto, vamos. Acabou o Selma. Nossa. Pior o seu nome não é com C? Pode até ser, eu não lembro mais. Não sei escrever. Na minha época não tinha esse negócio de escola, não. O pior, e outra que aconteceu no Senai. Quando lá teve uma exposição filatélica. Vai, defina isso aí. Então, exposição de cachorros fila. Tudo tem que explicar. Mas se não fosse isso, seria o quê? Se não fosse isso, seria a exposição de selo. Ah. Sim. Né? Mas não é selinho no amigo, não. É selo mesmo que vai em carta. Inclusive tinha uma foto dele com a Selma. 1935. E todos os amigos passavam lá, o Matheus beijando a avó dele. Só disfarçado. Não, eu sei que aí tava lá a exposição de selo, aquela coisa linda assim, quando dois caras resolveram pegar um ou dois selos lá e guardar pra eles. É, não, normal, né? Olha só que o cara é burro. Era né? Selfie, era o negócio tá sendo exposto. eu queria saber qual o processo mental. E o cara pensou, ah, acho que eu vou pegar uma aqui. Tá, não. Tá sobrando? Não pode, tá, tem uma placa, não toca. Mas o cara fala, vou pegar. Vou pegar. Vou pegar um pra mim, eu achei legal. É, não, mas você vai fazer o quê com isso? Nada. Vou empréstimo pra vida toda. É. Não, aí foi assim, aí o diretor na época, era o seu Luiz, reuniu todo mundo no saco. Você não era um desses caras, né? Não, não era. Ah, ufa! Pelo menos essa burrice não foi a minha. Não, eu sei que... Eu tava palpitando aqui. Eu sei que aí o diretor reuniu todo mundo no salão e falou dos caras que pegaram o selo e que o cara tinha até o final do dia pra devolver, pra ser pelo menos um homem na vida. Sim. Né? Tem que jogar na consciência. É, jogar... Né? Seja homem, assuma o seu erro, devolva o selo, filha da puta. O cara que pegou o selo falou assim, mas pode ter sido uma mulher, hein? pode ter sido a Selma. A Selma com C. Ela que... Selma com C. Ela que curte essas coisas velhas. Né? Aí o Matheus fala, a Selma que escreve com C de selo, hein? Caramba. Aí o Wesley já fala, ah, mas se foi selo ímpar, pode jogar. Vocês já olharam lá em cima. O pode tá lá. Não tá no telhado? Tenho certeza que não tá no telhado. Eu sei que aí tinha eu e um colega meu que a gente ficava saindo com as meninas pra fazer costura. É? Você, amigo, você vai fazer costura. É. Quase. Costura então, pra fora, uma senhora, você gostou de merda. Aí tinha umas minas lá que fazia costura, curso de costura. Aí eu saí com uma e ele saiu com outra. Né? Porque não dava pra sair com as duas. Naquela época. Não, hoje daria, né? Daria pra sair só eu e ele. Né? Sim. Mas naquela época. Como vocês se reprimiam naquela época. Era diferente. Mas voltamos. Né? Perdemos horas, né? Dessa vez nós perdemos horas, chegamos lá, o professor não deixou nós entrar. Ô professor, mas 5 minutos, pior que foi pouco tempo mesmo, 5, 6 minutos. Nada, o cenário era, aí, era muito rígido. Até hoje, né? Aí você chegava lá e o professor, ó, passou 6 minutos, não pode entrar, só com autorização do coordenador. Ah, vamos lá, né? Não faz tanta questão da aula da minha. Não, nós que queríamos ser aluno aplicado. Ah, né? Sim. Nós fomos lá no coordenador, chegamos lá, o homem não tava. Né? Falei assim, caramba, e o coordenador? Aí olhamos lá, não, tinha uma luzinha lá, que estava escrito que ele tinha ido numa reunião em São Paulo. Não, não assim, estava lá. Ferrou, né? Vamos perder a aula, né? Vimos o diretor no corredor. Falei assim, quem tem mais poder nessa mais escola que o coordenador é o diretor. Sim. O diretor tava no corredor, nós encostamos nele. Contamos uma história assim. Foi exatamente assim. Ô, seu Luiz, é o seguinte, cara, nós fizemos uma coisa muito errada. Pô, já começa errado, né, já? Fizemos uma coisa muito errada. A gente sabe que tá errado, a gente promete não fazer mais, mas a gente precisa da ajuda do senhor aí. Eu falei, beleza. Vocês estão com o selo aí? Mas que selo? Não sabia que tinha que ter selo pra voltar pra aula. Muita exigência. Tem que carimbar que 3 linhas, tem que ticar também. Mas que selo? É, o selo lá da exposição? Não, ô louco, não, nada a ver. Não, aí, não. Aí tem que ser burro, cara. Aí vai. Aí depois que ele pediu o selo, a gente falou assim, pô, nada a ver. Ia ter que contar a história certa, não, nós saímos com as meninas, tal. Aí o diretor fala assim, ah, não é certo não, né? Mas eu vou lá conversar com o professor. Aí o diretor foi lá, conversou com o professor pra liberar a nossa entrada lá. Aí o professor ainda falou assim, viu mãe, que história vocês contaram pro diretor que ele ficou assim, não contamos nada. Só pedimos pra ele vir aqui falar com você. Eu acho que o diretor pegou pra ele e falou assim, ó, esses caras têm uma conversa estranha, é melhor ficar de olho, né? Acho que eles pegaram o selo. Inventaram que seria com mulher, só tem homem aqui. Só tem homem merendeiro. A única mulher que tem aqui é minha mãe. A Selma. Selma é minha mãe. Selma com C. Inclusive, anda com os assuntos meio tortos com meu pai. E tem uma amiga que é costureira. Sim. Costura pra fora. Não sei nem porque eu tô contando isso. Se cabe na conta. Talvez algum dia alguém fale isso num podcast. Eu sei que foi quase que a gente levou a culpa pro negócio que não era nosso, né? Mas vocês se livrariam de ter sido pego saindo pra merendeira. Que era melhor, ser ladrão ou ser abusar de idoso? Não sei qual que é a maravilha. Ah, é hormônios em alta, cara. Você não, tá, você não faz filtro. Não, mas não é porque elas estão com os hormônios em alta pela idade que vocês têm que pagar a pena. Você não faz filtro. Até cachorrinho na rua ali, você... Fechadura. Fechadura. Porra do fio, né? Porra do fio. Você acabou alto. Não, vamos parar aí, gente, que eu tô ficando excitado. Wesley Zobb, parece que você... Sua lista é interminável. Tem uma aqui. Mas antes, é esse o momento. O momento que todo ouvinte espera. O momento da pergunta polêmica. Meu Deus do céu. A pergunta que o convidado faz para todos os participantes, inclusive para ele mesmo. E a gente pode responder sim, talvez não. Disserte rapidamente 97 páginas sobre o tema. Então está aí hoje o convidado. A voz de abertura desse podcast, Matheus Domiciano. A voz. É chegado o momento. Já foram e praticaram uma suruba gay? É, eu vou falar que não pela ética. Engraçado. O cara fala, eu vou falar que não, mas a resposta é sim. Não. Engraçado que ele tirou uma foto do bolso ali e pegou uma lágrima. Uma lágrima sincera. Na época eu nunca participei de um assunto pra gay, mas participei de uma exposição de selos. Já que essa é a desculpa, né, pra tudo. Participei de uma exposição de selos, levei dois embora, levei. Mas pra ter na sua casa. Mas, não, tá no fundo da gaveta, tudo amassado, né, mas vou enviar a carta com eles, Juninho. Mas você tem. Mas tem. Se o diretor me perguntar o selo tá aí, eu falo, o selo tá aí. Tem selo lá? Tem. Ah, não! Não! Você acaba de invocar pra Sônia, né? Gabriel Osmar, você como mais novo, mais bonito, comedor da paróquia aí. Eu, apesar de estar fazendo faculdade e de arquitetura... já respondeu. Beleza. Tá, okay. Sim, já respondeu sim, não adianta. Em dado evento, estávamos em 7 pessoas. Não sei porque tive que ficar sentado no telhado. Número ímpar não dá pra dividir. Sim. Essa é a pergunta polêmica. Opa, mas peraí. Ah, convidado não responde? Tem a resposta do convidado, né? Então eu não vou falar que, assim, nunca teve convite, assim, vai ter um esquema lá. Como assim, esquema? Não, uns caras lá, tipo aquele esquema do jogo de futebol, mas sem a bola, sabe? Todo mundo suado, vestiário. Não. Vai ter uma lata de óleo com o escuro, né? Não posso falar. Extra virgem. Não posso falar que dessa água eu não beberei, né? Não posso falar, né? Mas tem um grande amigo meu, que também é filósofo, uma vez ele disse, sexo é sexo. Tudo é válido. Quem come de tudo não passa fome, né? Exatamente. É uma realidade. Terminada a pergunta polêmica, pode continuar, Wesley Zobb, você começava uma história aí. Sim. Com lágrima nos olhos. Principiava uma história. Com lágrima nos olhos. Anunciava, tinha uma anunciação de história. Startava. Com lágrima nos olhos, porque era um evento emocionante e eu também fiquei emocionado de saber que eu sou tão burro. por esses dois motivos. Ganhou uma condecoração de burrice. Não, esse eu ganhei. Troféu joinha. Tocou uma cornetinha. Não, você merecia o chapéu de burro mesmo. Como se os outros também mereciam, mas. Esse é um dos maiores. Confeccionado. No tamanho. Não, eu. Quando foi lançado Titanic. Thank you. O navio, quando lançou o navio. Não, não, o filme. O mar, o filme. O filme Titanic. Ah, o filme. Desculpa, desculpa. O filme Titanic. Porque você estava presente nos dois eventos. Sim, sim. Eu vou saber. Tanto que eu fui no filme pra ver se era verdade tudo que estava contando. Daí, é um filme longo. Titanic é um filme longo. Não, foi um... Acho que... Pra época, assim, não era comum ter filmes muito longos. Não era comum. Era, tipo, um filme de uma hora e meia no máximo. Então era... Pra época foi um filme muito longo, né? Hoje que já tem aí Senhor dos Anéis, Hobbit, não é tão frio. Mas eu fui assisti-lo. Combinamos com alguns amigos e tal, mas só que a cadeira era certa, numerada, então não ficamos perto. Né? E outra, era muita gente pra assistir. E era muita gente, sempre lotado. Nossa, era gente sentada no corredor. Era uma fila gigantesca pra assistir Titanic. E gente sentada naquele corredor quando não cabia mais a poltrona. Não, então eu dei. Todo mundo assistindo, lotado, lotação e tal. Como o filme era muito longo, tinha intervalo. No intervalo eu fui embora. Acabou o filme. Acabou. Acabou. Porque o corte era bruto, né? Seco. O cara tava falando, não, porque Rose, você não pega no meu bibi, corte. Temos que deduzir o final. Tem uma coisa pra te falar, daí corta. Ah, mas que final chato. Porque o corte... Odeio mistério, cara. O corte era exatamente quando eles batem no iceberg e ele começa a inundar o navio. É nessa hora o corte. Não, mas o legal é que, assim, o filme terminou, você falou assim, nem crédito, eu tô vendo o iceberg. Mas que final de merda! Nossa, mas acaba do nada! Conforme começou... Arquivo X essa merda! Conforme começou a encher de água, né? O transatlântico, daí acabou o filme, eu falei, ah, sim, deduzimos que agora, daí ele afundou. É, afunda, sim. Não precisa mostrar. Não precisa mostrar que afundou. É, muito difícil fazer os efeitos. Não sou burro, não, assim que afundou. Então essa história pré... Afundamento, entendi. Então, beleza. Não, eu fui embora. Imagina, você vai assistir Titanic. Só que não é a história do Titanic, é a história do cara que pensou. Tipo, assim que ele pensou. Mas o título do filme é Titanic. Daí, no outro dia na escola, o pessoal comentando tal, de quando a Rose não dá aquele espaço na porta pra ele, né? Na porta que é gigante, cara. É. Três pessoas. Não, eu falei, mas peraí, o que vocês estão falando? Não, spoiler. Quando o Jack morre, fala spoiler. Eu não queria falar que ele morria, né? Não, mas quando o Jack morre, eu falei, não, mas o cara nem mostra que vocês estão. Não, você pensa, morreu, né? Porque você deduziu, né? Sim, mas eu falei, mas vocês estão deduzindo muitos detalhes, né? Dedução em conjunto, tem todo mundo falando a mesma coisa. É, né? Os caras assim, é bom mesmo na dedução. Eu falei, mas o que vocês estão falando, cara? Não acabou assim o filme, não, mas acabou, tá? Daí fala dela velha, morrendo na cama. Falei, jogando o diamante fora. É, eu falei, da onde vocês tiraram isso? Tá? Daí eles falam assim, cara, você não foi assistir? Eu falei, fui. Falei, então, tem um filme, um intervalo e a continuação. Na hora que falou a continuação, me veio na mente. Os dois furos. Dois furos. Dois filmes. Duas partes. Duas partes. Duas bolachas. Você tem problema com matemática. Ô, meu. Tinha nego ímpar. O seu problema é matemática. Não, eu comecei a gritar na janela da escola. Homem ao mar. Imagina ele lá no Titanic. Os botes tá aí no Bruno, tá aí no Bruno, então jogam no mar. Jogam no mar sem ninguém. O bote do Bruno pra jogar. É. Quando eu era pequeno, ainda não existia internet no Brasil. As pessoas têm que saber disso. E nem na Somália, se eu não me engano. Não, não posso dizer. Na Antártida já tinha. Já tinha porque eles precisam. Então, a criança não tinha muitas diversões tecnológicas, assim, né? Eu lembro que o nosso primeiro videogame foi o Turbo Game, né? Eu já devia ter uns 8, 9 anos, por aí. Só dava jogos só da Nintendo. Só que daí, então, as televisões promoviam jogos ou diversões interativas através do telefone. Disque tipo, sexo, coisa assim. Não, era um disque sexo pra criança, só que ao invés de você falar com a... Disque padre, disque padre. Você, fala, você podia, por exemplo, discar pra turma da Mônica e falar com a Mônica. Ah, que legal. Falar com o Cebolinha. Era tipo o jogo do Hugo. É, tinha o jogo do Hugo. Daí você podia... O jogo do Hugo, você controlava o Hugo pelo telefone, né? Então você podia falar com, sei lá, vários personagens, né? E daí eu falei pra minha mãe, mãe, quero ligar pra isso, quero me divertir. Quero ligar pra Mônica. Quero entrar no chatline. É, daí ela falou assim, não faça isso. Igual minha mãe, ela tem o costume de falar, não faça isso. Eu vou desmaiar. É. Ela falou, não, mãe. Matheus ali, né? Mas minha mãe, ela não faz explicações. É. Ela só fala as negativas. Não faça isso. Não faça. O que acontece se eu colocar o pipi no fogo? Não faça isso. Não faça. Mas ela não fala assim, não faz, porque ó, pode acontecer isso. Não, mas isso, ela até falou, não faça isso, porque é uma fortuna isso aí. Não vai dar pra isso, mas... Porra, mãe. Eu sou malandro. Como os caras vão saber que sou eu? Tô ligando. Os caras nunca vão descobrir. Como eles vão descobrir pra mandar a conta aqui pra casa? Não vão. Eles não vão saber que sou eu. Eu ia lá escondidinho, pelo telefoninho, pá, ligava e falava com a Mônica, falava com o Cebolinha. Nossa, falei até com um personagem que Jotalhão, que da hora. Penadinho, cara, porque as pessoas já estavam cantando, não tinha mais história pra contar. Chama o Penadinho lá, ele não fala com ninguém. Dona Morde. Chama Dona Morde. É, porque acho que era isso, você ligava e eles contavam mais história. Tipo, chama o Maurício de Souza, porque não tem mais personagem. Fala pra essa criança não ligar, Maurício. Daí eu ligando, pô, percebendo, tá vendo? Porque quando você é criança, espalha o tempo. É diferente, né? Ah, o tempo é outra. Um mês pra você é uma eternidade. Então, pra mim, passou uma eternidade e ninguém falou nada. Então, pensei, o quê? Nunca fui pego. sou o gênio do crime. Aí, o que acontece? Só que crianças aprendam. Existe uma coisa que chama conta telefônica. E que lá vem indiscriminado pra onde você ligou. Pô, 17 páginas da conta. Loja de ferragens do Bill. Sexo. O pior não é isso. O pior é meu pai dando a chamada de atenção em mim. Porque eu tinha, tecnicamente, na cabeça dele, quem tinha conhecimento pra fazer isso era eu. E pegar o telefone e ligar. Não, mas eu era muito pequeno, devia ter uns 4 anos. Quando meu pai me chamou pra conversar, eu lembro que ele falou, mas você ligou pra esses lugares? Eu pensei, puta, como me descobriram? Será que alguém me viu ligando? Nossa, como? Daí ele mostrou lá que vinha. Tá vendo? Eu falei, ah, então é aí. Ah, então aparece aí. Porque no nome eu nem falei meu nome. É, nem falei. Qual o seu nome? Ah, Robertinho. Pedrinho. Robertinho. Robertinho aqui da Rússia. Eu tenho mais uma história ainda, porque burro eu fui várias vezes. Tava na casa de um amigo meu, que não é o amigo da bolacha. Namorado, né? Não, amigo. Ah, não, porque eu era pequeno. Tinha uns 7, 8 anos. Tinha 1,5 metros. Mas acho que era, né? Mas agora você pode definir. Ah, não. Hoje em dia, namoramos 6 meses. Isso não quer dizer. Mas não deu certo. É. Não, tava na casa dele, ele tinha aquela piscina de plástico, aquela piscina de 1.000 litros. Aquela quadradinha. É. Isso. De montar. Aquela que sempre rasgava. É, exato. Aquela porra daquela piscina que todo mundo odeia. E se você deixasse? Mas era muito da hora, né? Numa época que não tinha dengue, ou que não era conhecida a dengue, é. Deixava a água lá, de um dia pro outro. Só que de um dia pro outro ficavam alguns animaizinhos ali, insetos. É, umas folhas. Pokémons. Tinha pokémons ali. E ele também tinha, o quê? Uma arma de chumbinho. Daí a gente pensou o quê? Vamos acertar os bichinhos da piscina. De cima da janela, que a piscina ficava embaixo da janela. A gente em cima da janela ia começar a atirar nos bichinhos ali. Primeiro tiro. Pá! Varou a piscina, vazou toda a água. Primeiro tiro, quem foi eu? Aposto que a ideia foi sua. Né? Eu acho que foi, porque ele tinha a arminha lá. Eu falei, vamos acertar aqui, que deu um alvo bem menor, é, né? Mais difícil. Mas na hora... Você cumpriu a missão, você eliminou os bichos. Exato. É. Na hora do tiro, quando eu vi o chumbinho indo, eu pensei, sou burro. Mas quando ele saiu da arma... Não, o barulho da arma... Burro. Não, mas burro. Ele viu o chumbinho virando assim pra ele. Burro. Dando uma piscadinha. Nossa, é burro. E rindo, né? Rindo. O bichinho que ele mirou. O bichinho que ele mirou falou. Burro. Eu tô morto, mas burro. Tô morto, mas não sou burro. Mas nossa. Esse Wesley é burro mesmo. Ah, não, mas um detalhe. Numa época de piscinas de 1.000 litros, a dele era de 5.000 litros. Puta, a dele dava aquela... uma competição. Não, cara. Era olímpica. Aquela que dava pra nadar de braçada. Muito feliz. Você voltou na casa dele? Não, muito feliz porque a arma de chumbinho era do pai dele, não era nem pra gente mexer. Que tinha 8 anos de idade. Nossa, deve ter sido um sucesso. Com o vento do tiro, só porém debateu atrás, assim. A mãe é aquele tipo de... Já falei pra você não trazer esse Wesley aqui, mano. Mas isso na sua frente, né? Não, Ah, bonito foi minha mãe pagando a piscina. Foi muito bonito. Oh, foi bonito. Você acha que o certo é a mãe pagar a piscina nesse momento? Esse momento é ético. Eu acho que sim. Acho que tem apesar razão. Da ideia dos dois. Mas o tiro foi do... O tiro foi do filho do da... Do filho da pagante. E hoje em dia, você... Restituiu o som. Se quiser uma botinha do Van, pô. Pra tomar mais dinheiro dela. Chorume! Então chegamos ao fim desse épico, porém ignorante, não muito inteligente, ou por que não dizer burro, podcast. O pior podcast de todos os tempos, hoje abriu a janela das nossas almas, mostrando a toda a população mundial, quiçá do universo, o quão burro nós somos. Então nesse momento de despedida, primeiramente peço... Desculpa por ter sido um episódio mais longo que os outros, mas é para compensar que semana passada não tivemos um episódio aí, então a gente já lançou um graúdo, um grandão. Então vamos terminar a despedida aí com ele, nosso visitante, Matheus Domiciano. Matheus, você também faz parte de um projeto chamado Ninho Musical. É. Explica pra gente como funciona aí. É um projeto desenvolvido lá pela Fundação Home em Santa Bárbara do Oeste, que... tem o objetivo de difundir a prática, execuções de músicas eruditas, que são músicas clássicas. E como que eles difundem? Então, através do próprio conhecimento. Então, todo mundo lá é professor e, ao mesmo tempo, todo mundo é lá é aluno. É, ele enfoca que quem sabe mais ensina quem sabe menos. E você lá ensina violino? Eu lá ensino violino. E daí as pessoas vão aprendendo umas com as outras, assim. Isso. Sem o título de professor ou aluno. Isso, exatamente. E ele ocorre em Santa Bárbara do Oeste, né? Isso. O enfoque desse projeto é lá na Estação Cultural, né? Que fica em frente à Matriz da Fome. E às vezes não tem nem que ter um instrumento, né? Não. Porque o instrumento que é a parte mais difícil de todo mundo. Ah, eu quero aprender um instrumento. O que você quer? Violino. Ah, tem um instrumento? Não tem. Então... quem não tem instrumento e quer entrar no projeto, quer conhecer um instrumento musical, mas não tem poder aquisitivo para adquirir um, o projeto Nenhum Musical tem como disponibilizar um instrumento para a pessoa praticar os estudos dela. Tanto que nem todos lá têm o seu instrumento. Então fica aí a dica, quem quer... ajudar um projeto cultural ou quem quer participar ou aprendendo aí música clássica, a gente vai colocar aqui, vou disponibilizar os links de contato aqui na descrição deste episódio. Muito bem, para sua despedida, Wesley Zop, quem quiser entrar em contato com nós através de um e-mail, para qual e-mail deve mandar? Para o nosso. Sim, mas qual e-mail é esse? autocríticas@chorume.com.br. Você consegue repetir isso aí? Consigo. Então repito. autocríticas@chorume.com.br. Gabriel... Chorume com X de Xuxa. Gabriel Asbar, estamos aí no Facebook? Estamos sim, estamos. Legal, como que é o nosso Facebook? É facebook.com/lixodolixo. Muito bem, repita por favor. facebook.com/lixodolixo. Então dê lá essa curtidinha, divulgue esse episódio para os seus amigos ou para os seus piores inimigos. Se você tem alguma burrada aí que queira compartilhar com a gente, que você quer que a gente leia aqui, uma declaração de amor, que é uma burrada também, você pode mandar aí para nós, por e-mail, por Facebook. Também estamos no Twitter, de vez em quando o Wesley Zop dá umas tuitadas lá, @néctardolixo. Estamos lá. Então, muito obrigado por terem participado aí, por terem ouvido. Desculpa pela bagunça, desculpa pela longevidade desse podcast, tanto desse episódio como ele no geral. Obrigado, até a próxima. Tchau!